A Prefeitura de Foz do Iguaçu divulgou que pretende ampliar o projeto piloto implantado no começo de novembro, que mede a frequência dos alunos na sala de aula. A expectativa é de que em 2014 outras instituições contem com o projeto. O sistema foi testado na Escola Municipal Padre Luiz de Salvucci, na Vila C, com 130 estudantes, se mostrou eficiente e foi bem aceito pelos pais e alunos. Em mais de 30 dias de funcionamento, nenhum crachá foi perdido e poucas crianças esqueceram a identificação em casa. A consulta feita aos pais revelou que eles se sentem mais seguros e tranquilos quanto à presença dos filhos na escola. A informação chega via mensagem no telefone celular do responsável assim que a criança chega ao estabelecimento de ensino. A lei determina que os pais e o conselho tutelar sejam comunicados após o registro de 5 faltas consecutivas do estudante ou 7 intercaladas. Os alunos de 2 turmas do turno da manhã e 2 do período da tarde receberam um crachá com uma tecnologia que permite a identificação por radiofrequência. Nele consta a foto do estudante, o nome dele, da escola e a logomarca da prefeitura. 4 antenas instaladas na unidade captam os dados do crachá de identificação. Basta a presença do aluno na escola para que sua entrada e saída sejam registradas, sem a necessidade de passar o crachá em algum relógio ou catraca. A informação da chegada do aluno à escola, captada pelas antenas, chega aos pais por meio da mensagem SMS. Os professores das turmas piloto contam com um tablet para acessar esses mesmos dados e verificar se o estudante está no local ou mandou o crachá por um colega de sala. O computador de mão permite ainda aos professores inserirem informações do aluno e servir de canal de comunicação entre a escola e os pais. O sistema também está oferecendo outras informações, como as características de comportamento dos alunos, quem costuma chegar com atraso ou faltar. No aspecto socioeconômico, está sendo levantado o meio de transporte utilizado pelos estudantes para ir à escola. Maurício Freire, para a CBN Foz.